1256, Rádio Jornal 1560, de Leopoldina, Minas, para o mundo. Rádio Jornal, aqui é Rádio Jornal, tem história, credibilidade, audiência, tem que respeitar. Ouça Ana Jornal, todas as quintas e sextas, programa Luz e Vida, com a pastora Fátima Forte, de 16h10 às 17h20. Panificadora Planalto, o melhor em atendimento e sabor. Pães, bolos, doces, pudins, sorvetes frios, conservas, cereais e grãos. Torta salgada, pizzas e achados para épocas festivas. E também produtos de higiene pessoal e armarinho em geral. Panificadora Planalto. Telefone 988-230287. Clube Salgado 261, bairro Santo Sábado. Programa Luz e Vida. Apoio. Oficina Carvalho Autopeças. Trabalhamos com nacionais e importados. Venha conferir Carvalho Autopeças. Endereço Rua Isaína Gomes Domingues, 340, Centro de Leopoldina. Telefone 3441. Celular 32999348030. Carvalho Autopeças. É com grande alegria que a loja Petit Bebê e Lollipop comunica que o nosso atendimento voltou. A loja está aberta às 18 horas com todas as medidas de segurança. Agradecemos a todos os amigos e clientes que nos apoiaram neste mês, não nos deixando desistir. 4367, 998-335730. Com lindo cercado, com preço baixo, baixinho mesmo. Rastorinha, beiradinha, duas vezes de R$ 21,95. Sapatilha dele e dela, duas vezes de R$ 22,45. Tênis esportivo, recoba, quase de R$ 27,50. Anabela, bolsas e acessórios para você. E também para presentear neste Natal. Dividimos em até 10 vezes no cartão, sem juro. Trabalhamos com as melhores marcas, sempre buscando qualidade e preço. Baixo. Curta nossa página no Facebook e Instagram. Dele Bela, Rua Cássio Cerca 260, em frente à Top Shell. 13. Comércio e representações limitadas. Comércio de máquinas agrícolas. Temos roçadeiras, cortadores de grama, motor a gasolina e diesel, gerador, ferramentas, motosserras, motobombas e bombas d'água. Peças para consertos de máquinas agrícolas. Oficina especializada em consertos de máquinas agrícolas. JWP, direção do amigo Vando. Mais de 675. Telefone 3441-3443. Oficina Pinta K. Serviços de lanternagens e pinturas. Rua Omar Rezende Pérez, 855, ao lado da ABK Pneus. Zap 999-54-43. Restaurante Quero Mais. Servimos almoços de domingo, deliciosos pratos, doces na chapa, sucos naturais e sobremesas deliciosas, tanto para o seu almoço ou para festas de casamentos ou aniversários. Aceitamos encomendas, palha italiana, pudim e maravilhosos doces. Temos ainda pratos diversos sob encomendas, como lasanhas, salpicão, empadões e outros. Servimos frangos assados todos os domingos. E na compra do frango assado, ganhe uma deliciosa farofa. Restaurante Quero Mais. Rua Omar Rezende Pérez, número 4, bairro São Cristóvão, em frente à creche. Faça esse pedido pelo delivery 998-20-5240. Direção Luciana.